Vista para 050. 6315, desse mantém 060. 060, 63, como assim? Aguardando para tirar a base. Quanto a guarda de tráfego, precisando de atenção na terra. Mas como é que é? Cruzamento de tráfego, curva esquerda para 360, terá como limite o curso do localizador. Esquerda 360, tirar o loco. Já está aí. Patrônio, redução de velocidade 1709. 1709. Terra Golf Oscar, fique atento aos três turbulências da Bojutã. Pouso visto no 03A da colagem, visão no 7, vento no 80 graus no 09. Vento, da colagem da 17, Terra Golf Oscar. Plan 3378, ali mantém cabeceira no 0. Ali mantém não no 0, plan 3378. Organizou 2-1-0 para 150, informação e uniforme. Do 442, identifique, disse mantém o 070, chegada para o médio 1. Autorizado a tirar a base, aportando final no 7. Estabilizou, chanela 62, 26. Hélio 26, compadre de aproximação, ele é Sex Free, cabeceira 10, chama Torre Salvador em 198, decimal 95. 1895, obrigado, 62, 26. Torre Salvador, boa tarde, chanela 62, 26, que vai estabilizar. Serra Golf Oscar, da classe 28, condições de cruzamento imediato. Afirmativo, Serra Golf Oscar. Gente, mantenha o setor sul aguardando autorização cruzamento do campo. Setor sul aguardando autorização para o cruzamento, Serra Golf Oscar. Plan 3378, autorizado a colagem. Funciona 0, o vento. 180 graus, 09 nós. Autorizado a colagem, funciona 0, na 3378. Oscar Mike Eco, autorizado o pouso. Funciona 7, o vento. 180 graus, 09 nós. Autorizado pouso, Oscar Mike Eco. Estabilizado aqui, Brian. A Xenéia 6226, o ajuste no 0 no 3 informa o ciclado efetuando pouso, pistão no 7, mas será com sua aproximação. Aguarde a autorização de pouso. 7-9-2-6-4-4-2-2. Localizador, você vai estar aí. Pode ir aqui. Você está 2 mil pés. Guarda transferente das comunicações. 2000, guardando o céu da Yankee. Espera, a alma pode manter boa disposição, ainda sai, manter? Negativo, mantém posição. Chanel 6320, redução de velocidade 180 nós. Para informação, vai seguir um bandeirante na aproximação final com o número 4. É quase 29, sistema controle 1198. Copiado 3373. 3360, estamos no lote, chanel 3360. Chanel 6140, colocação. Ponte aproximação LSX-3, cabeceira 10, chanel 2, Salvador em 198, decimal 95. Sul Sul. Confirme, 360 pela direita para o Serra Golf Oscar. Confirmo. Ciência iniciando. Serra 2266, autorizado. Sono 0, vento 970, graus 079. Esposa no 0, Xané 6226. Oxalé 6141, ajuste no 0 no 3, número 2 para pouso. 0 372 para vivia, Momo, até o 370. Azul 4463, vou direto aí o COSA. Controle 4463, a gente pode poder confirmar? Direto e o COSA. Direto e o COSA, azul 4463. Na 6315, redução de velocidade para 2009. Dos antes, mas vou chegar 63, não tem. Estou na sua escuta, Golf Oscar. 2070. Direita 2070, 2 anos. 09, 226. Controle, eu vou chegar 6315. Possível? Atrapalha muito se mantermos 210, seria a nossa mínima limpa? 210, está livre. Obrigado. Desce para 3.010, altímetro em Salvador, 1.013. 3.013, acelera 2.010. Desce para Salvador, alta aí. Estou estabilizando? Afirmativo. Aproximação LS, chama a Torre Salvador em 1.18, decimal 9.5. 2.5, cuidado. Para o São 3.372, possibilidade de voar Cogbo. Cogbo autorizado. Direita Cogbo, 3.72. Xenia 320, desce para 2.000 pés, liga ele a Tulipa para 1.0, altímetro 1.013, chame estabilizado. 102.000, liga ele a Tulipa 1.0, chame para estabilizado. Xenia 315, desce para 3.000 pés, altímetro em Salvador 1.0, 1.3. 3.0.0.1.3. Controle Salvador, o Papa Romeu, Serra Golf Oscar. Para Golf Oscar, no meu pé, corredor forte, chamei, ó, 2.0 milhas afastada. Reporta, 2.0 milhas afastada, Serra Golf Oscar. Pode considerar 5.000 na posição toque? Afirmo. Obrigado. É, controle azul 4422, pode prosseguir descida? Hotel 060. 060 azul 4422. 3378, vou direto, soltinho. Tá, 3378, direito a frente, graças. Agora está frente das comunicações, o Xenia 320. Livre, pouso para o Yankee. Azul 442, 2, sua vetoração para o sequenciamento de tráfego, curva esquerda por 360, terá como limite o localizador. Dá o marque, ele tá no lock. Azul, 4422. É 315, redução de velocidade 170 mais, vai seguir tráfego à frente da companhia, a 7 milhas da frente. 170, Xangai 6315. Azul 4463, 60 milhas para Salvador, mantém 180, serviço radar encerrado, chame controle, aliás, a frequência 20, décima 1. Serviço radar encerrado, controle de 0, aproximadamente 30 milhas, são 10 graus à esquerda. 7, está livre de views? É, agora chame Recife em 2085, alterna 2545 e reporte diretamente com o mesmo. No 2085, confirma secundário. 2545. No 2545, está 3378. É 315, interceptor localizador, cobrou 1450. Isso para 2000 pés. 315? Confirmado 150 de Pro, chegar 63-15. Correto, nessa dor você deve interceptar o localizador. Sim, 150 deve interceptar o localizador. Azul 4422 atingir 060. Correto, desce até 3000 pés, altímetro em Salvador 10013. Agora o vetor final para o localizador. 3.003 aguardando, 4422. Interceptor localizador, Oxangar 6315. 315, Chinatão em 1895. 295. 330. Prossiga. Chinatão em 1895. 295, Oxangar 20, boa. Azul 4422 para o locador, curva direita pro 090, chama estabilizado. 090, reportando, autorizado, azul 4422. Com o Xané 6320, ajuste no 093, continua a aproximação, aguardando a pista livre. Aguardando, 6320. Autorizado pouso, pistão 0, vento 0 graus, 0 nós. Livre pouso na 10, Oxenai 63, 20. Próximo. Controle Salvador, 119, 8. Vai se afastar quantas milhas de Salvador? Vai se afastar 20 milhas, senhor. Vai manter o sobrevoo do setor adiante mais 7 milhas. Sim, para Salvador. Rio Janeiro 6315. Não entendi a mensagem. Serra Gol se afasta por mais 5 milhas, vai manter o sobrevoo do setor e retorna a Salvador em mais 35 minutos. Eu te informo iniciando o sobrevoo, Serra Gol se afasta. Reporte iniciando sobrevoo, Serra Gol se afasta. Salvador, azul 2788, na Momo, vai passar um 2300 pés. 2788, contato radar decolagem, supervia Momo para 1970. Ciência, o quanto anda para onde lotar, senhor, ou o destino, Paulo Afonso, por gentileza. Azul 4422, desça para 2000 pés, aguarde a transferência das comunicações. Sete, desceptou, localização legais, azul 4422. 320, solo 41, libera a direita, chama solo 121, 219, utilizando manobras. Direita, 219, chama 320, bom dia, bom trabalho. Bom descanso. Sinai 6315, vento, noite 0 graus, 069, autorizado pouso, piscina 0. Sim, pouso 10, Xangar 6325, 6315. Azul 4222, complete procedimento, chame torre 118 do sinal 95. 18, não, é sinal 95, azul 4422. Pronto, onde você quer? Mantém a posição, Capitão Guaxa, eu confio. Torre Boa Azul 4422 na final pista 1-0. Centro do 4422, continue a aproximação, agora de pista livre. Sente agora, Azul 4422. Chinema 1395, no solo 43, liberou via Fox no 21-19. 219. Azul 4422, autorizado pouso, piscina 0, vento 190 graus, 099. E pouso azul 4422 na pista 10. Controle Salvador, Papa Romeu, Serra, Golfiato. Papa Romeu, Serra, Golfiato, que prossiga. Vai manter o sobrevoo na região por aproximadamente 20 minutos no Serra Golf Oscar. Gente, o Papa Romeu Serra Golf Oscar, reporte para regresso. Reporta para regresso, Serra Golf Oscar. Tango Oscar Golf Sierra, autorizado a Léo, mantém a piscina 0. A Léo mantém na 0, Oscar Golf Sierra. Azul 4422, no solo 46, libera direita via Delta, Eco 1, 219. Eco 219-4422. Sapatango, Oscar, Golf Sierra, decolagem autorizada, pistão a zero, vento 90 graus, 1-0 nós. Autorizado, decolagem 1-0, Oscar, Golf Sierra. 3-2-0, pistão na ponta, espera pronto. Tão 3-2-0-5, ali mantém. Prendeu o sucesso, 3-2-0-5, ali melhor e mantém. Afirma, tão 3-2-0-5, ali mantém. Que vai demorar. Dade uma proa mais da direita pro azul 2788. Aguardo o azul 2788. Vai necessitar de um desvio à direita por mais aproximadamente 25 milhas aquele que estava lá mais. Thanks, azul 2788. Torre Ótica, Golf Sierra, aguardando para a transferência. Decolada de 49, 119, decimal 8. 19 horas, Oscar, Golf Sierra. Controle Salvador, boa tarde, Papatango, Oscar, Golf Sierra. Papatango, Oscar, Golf Sierra, contato radar, suba para o nível de voo 090, saída Lotar. 090 Lotar, Oscar, Golf Sierra. Azul 2788, após desvios, autorizado direto Paulo Afonso. Após desvio, direto Paulo Afonso, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, Gol 2006, está mantendo 90, está no ponto ideal. Gol 2006, boa tarde, contato radar 64 milhas sudoeste de Salvador, autorizado chegada Bomed 1, deixa para o nível 050. Bomed 1, 050. Na 3805 decolagem autorizada, vento 190 graus, 09 mais. Viva decolagem, 3805. Contro. Check. Tá escuta? Vai, escuta. Tô com o 52, 119-8. 098. Vai, passaria 2230, para o meu ponto 0-0-0. Ali mantém, passaria 2230. Polícia Salvador, tá 3805. Contra 05, contato radar, subotário nível de voo 340, autorizado direto Leda. 340, Leda na proa. A 2788, prossiga. Nível 190 com final, por gentileza. Sente a 2788, aguarde coordenação. A 2788, autorizado nível final 190. 190 com final, muito obrigado. Azul 2788, chamo Centro Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. 126 85, alterne 125 45 com Recife. Muito obrigado, boa tarde, Maria. Boa tarde, bom voo. Sabatão Angolásica, Golfe Sierra, quando possível, estimado para pouso. 18, 12, senhorita Angolásica, Golfe Sierra. Tente, Papacão Gótica, Golfo Serra. Papacão com Vitor Sil, Quebec, prossiga. Fora do solo. 5-5, chama o controle Salvador em 1-1-9, decimal 8, passaria 2-2-3-0. Chama lá. Distância de Salvador. Controle passaria 2-2-3-0, Arbor 1, não cumpre o gradiente mínimo de subida. Passaria 2230, contato radar, suba sem restrição, nível de voo 180, após 2000 pés, autorizado direto Elefa. Sem restrições, 2000 pés, Elefa 2230. Sente, Papatango, Vitor Silva, Quebec, acione o código 0142. Mantenha as condições visuais e o ajuste chama 0 no 3. O 2006, cancelado as restrições de altitude, desce para 2000 pés, ajuste chama 0 no 3. Autoridade ILSX Rei, reporte estabilizado. Gol 2006, controle. Ah, escuta. Gol 2006, canceladas as restrições de altitude, desça para 2000 pés, ajuste chama 0 no 3. Autorizado sinal ILSX Rei, reporte estabilizado. Gente, canceladas as restrições de altitude, desça para 2000 RC ou ILS, reporte estabilizado. Sapatão, convita que o Quebec confirme o tipo de equipamento? Sim. São 3809, chame centro Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. São 3809, controle. São 3809, na escuta do controle. Corrigindo, são 3805. Prossiga. Então, 3805, chame centro Recife, 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. 251-232-3805. Controle Salvador, Papa Romeu, Serra, Golf Oscar, para o regresso. Chefe Papa Romeu, Serra, Golf Oscar, autorizado direto Ciasa, mantém as condições visuais, o ajuste chama 013, reporte visual com campo. Direto Ceasa, reporta visual com campo, Serra Golf Oscar. 2006, completa sinal, chame torre 118 decimal 95. Torre 1895. Torre Salvador, boa tarde, eu vou 2006 na final, embaixo travado. Boa tarde, gol 2006, avistado, autorizado pouso, pista na 0, vento 190 graus, 09 nós. Lindo de pouso 190, gol 2006. Controle de Salvador, boa tarde, Shelton 3154, com a informação Victor. Shelton 3154, autorizado de chegada é Bonés 1, desça para o nível 050, ajuste no 0 no 3. 050 é o nível autorizado, ajuste na terminal 1013, Shelton 3154. Shelton 9. 319, gol 2006. Controle, Salvador, o Papa Romeu Sierra Golf Oscar, pro Sierra Visual com campo. Ciente, Papa Romeu Sierra Golf Oscar, chame torre 118 decimal 95. 295, Sierra Golf Oscar. Papa Tango Oscar Golf Sierra para serviço de informação e alerta. Chame Centro Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. 2685, 2585, Oscar Golf Sierra. Passarela 2230, semicentro Recife, 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. 1288, 1260, 2630, obrigado. Torre ou Serra Golfe Oscar, vertical de Seasa. Gente, final do ano 7 autorizado, reporta, avisou. Já avisou, autorizado, final do ano 7, Serra Golfe Oscar. Boa tarde, 1885, ciente da informação, Vitor. Boa noite, 85, boa tarde, autorizado chegada Bonf, deixa para o nível 050, ajuste no 013. 050, perfil da Bonf, 1013, jogou 1885. Confirme, Pátio. Pátio da Mata, o Serra Golfe Oscar. Oscar, avistado, pouso autorizado, pistola 7, vento 170 graus, 089. Livre pouso na 7, Serra Golfe Oscar. Autorizado, desligue. 85. Então, 3154, canceladas as restrições de altitude, desça para 2000 pés, ajuste no 013, autorizado o LSX Rei, reporte estabilizado. Desça 2000 pés sem restrições, ajuste 4013, autorizado o LSX Rei, eu vou reportar estabilizado, 3154. Boa tarde, Gol no 964. Uno 964, boa tarde, autorizado chegada ao Bomed Uno, desça para o nível 060, redução de velocidade 250 nós, número 3 na aproximação. Ok, 6000 na Bomed Uno, 250 nós, boa na 64. É a Golf Oeste, no solo, zona 5. Backtrack autorizado, reporte pista livre. Reporta pista livre, está reversando. Gol no 885, após desvio, se tiver condições, voe a posição pelo. Ok, vai ficar mais um, abrindo mais um pouco à esquerda, após desvio, voa pelo, gol 885. Siga, guardião 06. Autonomia? 2 horas. Gente, já tá pronta? Ok, decolagem autorizada, com proa norte, ó, vento 140 graus, 08 nós. Hotel Yankee, autorizado a linha de decolar, pista no zero, vento 180 graus, 10 nós. Autorizado a linha de decolar, 10, vamos lá. Está fora o solo, guardião 06. Gente, aguarde de transferência, guardião 06, decolado é 17. É. Atenção do voo é observar algumas áreas de risco aqui em Salvador, em virtude das chuvas. É, se possível, manter sua escuta, que nós temos que fazer um sobrevoo em Cajazeiras para ver a possibilidade aqui de coordenar com a torre. Ok, sim. Vamos esperar condicionando o tráfego, mantendo a minha escuta. A sua escuta. Está autorizado o sobrevoo de Cajazeiras no momento? Afirmo. É. Tem a 3154, informa helicóptero próximo ao marcador externo, mantendo 510. Ok, não faz nota, 3154. Dá presente que o meu direito comprou a norte, chama o controle 1919, decimal 8. 199, décima 8, curva à direita, comprou a norte, guardião. 164, autorizado de chegada Bomed 1, desça para o nível 070. Bomed 1, 070, voo 164, motorizadora está presente? Voo 164, mantenha chegada número 4 na aproximação. Voo 164. 13154, complexo sinal Chame Torre, 118 do sinal 95. 1885, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 3, autorizado ILS-XTI, reporte estabilizado. 2000 pés, 1-0 no 3, reporte estabilizado, boa noite, 5. Controle Papatango Serra, até Yankee. Papatango Serra, até Yankee, contato radar, suba para o nível de voo 090, após 2000 pés, autorizado direto com índice. 2000 direto com índice, Serra, até Yankee. Voo 964, cancelado as instruções de altitude, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 3, complete redução de velocidade para 2100 mais. Para quem foi a instrução? Voo 964, redução de velocidade para 2100 mais, desça sem restrição para 4000 pés, ajuste no 0 no 3. 2100, 4000, 1003, Controle Salvador, Guardião 06. Guardião 06, prossiga. Guardião 06, intenciona realizar sobrevoo na região de Cajazeiras, mantendo no máximo 500 pés no setor. Na sua escuta para coordenação com os tráfegos de aproximação. Certo, Guardião 06, mantém as condições visuais, 500 pés, o ajuste é 013. Reporte no local de sobrevoo. Reporte lá no local de sobrevoo, 06. Coluna 964, deparação para sequenciamento, curva esquerda para o 025, limite localizador. 025, localizador, agora não lembro. Torre Salvador, muito boa tarde, azul 2714, ingressando via Índia Front. Azul 2714, Lima, tem pista no zero. A Lima tem pista no zero, azul 2714. Azul 2154, solo, as 23 do velho direito, 219. Azul 2714, decolagem autorizada, pista no 0, no 50, que é 09, né? Decolagem autorizada, vamos 0, azul 2714. Coluna 964 para o localizador, direita 060, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS-XRI, reporte estabilizado. 060, 2000 pés, autorizado sinal do procedimento, vai reportar estabilizado. Victor, Quebec, prossiga. Está livrando 055 para o diretor de tráfego, Pereira de Santana. Ponte Victor, Quebec, reporte cruzando 4.500, está aí. Para cruzando 045, Victor, Quebec.